qualquer lugar. De norte a sul não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Hoje à noite, quando o sol se pôr, a gente vai cair na estrada, a gente vai viajar. Sem destino, paradeiro ou documento, o esquema é só sair andando no sossego, certo? Porque é o seguinte, eu tô no mó barato de tirar, o mó barato com todos os meus camaradas. Faz a mó cara que a gente não arma uma parada dessas. Hoje vai ser o bicho, se liga só na ideia, certo? Eu tô até vendo a gente numa estrada, correndo um mundo bem a pampa, nem aí com nada, rolando um som bem louco. A gente entra numas, a gente se encanta, que a pampa, que legal. Sinceramente, eu não quero nem saber como é que vai ser, como é que vai deixar de ser, pra onde a gente vai, como é que a gente vai. E o que liga é que a gente vai, isso é o que nos atrai. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul, não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Lá no final da estrada, um puta sol pra gente, um horizonte lindo, os meus irmãos contentes. Contentes como há muito tempo eu não os via. Uma parada dessas não rola todo dia, certo? E o mó barato dessa bulha é que é o seguinte, a gente vai, pá, curte, simples, sem entreterrada, sem presepada, sem atravessada, sem conversa fiada, certo? Eu tô ligado que a gente vai tirar mó chinfra. Eu tô ligado que vai ter uma par de mina, e todos os meus manos vão estar lá comigo, curtindo a mó festa, curtindo o mó agito. Todo mundo junto, todo mundo unido. Que coisa linda, meu, que maravilha, se liga. Tirar o mó barato no esquema, eu, os caras e as minas. O que eu mais posso querer da vida? Pra qualquer lugar. De norte a sul não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Se essa viagem for pro litoral, a gente vai pegar um bronze debaixo do sol. Depois a gente vai salgar a bunda lá no mar. E ainda vamos deitar na areia e ficar, e fritar, e fritar, e fritar, e fritar, e fritar, e fritar. Tipo um bife à milanesa, ou tipo um bife ali na mesa. Meu, não importa qualquer ideia, o esquema é só esquecer a tristeza, pobreza, problema, avareza, e tudo que vive enchendo o saco da gente todo dia. Tudo que é ideia errada, tudo que não pega nada. Tudo que a gente quer aqui é só alegria, ainda tem mais. A gente vai armar um futebol, depois a gente vai assar um churrasco da hora, e mais à tarde ainda vai rolar um samba. Eu tô ligado como é que é, meus manos são todo gente bamba. Eu vou também nessa história com vocês. Buscar a paz que há muito essa vida não me traz. E viajar pelos quatro cantos do mundo, ver e viver tudo. Curtir a vida como ela deve ser. Sonhar, acreditar em tudo aquilo que eu sempre quis. É. Na nossa viagem eu vejo um mapa de gente feliz. Feliz assim como eu sempre quis. Uma felicidade que chega a exalar no ar. Faz as pessoas cantarem sem cantar. De alegria, coisa mais linda. Eu vejo um homem que olha pra gente lá de cima. Por linhas tortas ele escreve certo a nossa vida. Enquanto isso aqui embaixo a gente segura a onda. Vai na mãe, aguenta a bronca, não atravessa não. Pra não ficar pequeno, nem dormir no veneno. Pra gente viajar sempre que a gente quiser. Pra sempre dar pé, pra sempre ter fé. É só isso que a gente quer. Paz cada vez mais, coisa de gente esperta. Mente aberta pra uma par de coisa linda. Meu, se liga na ideia, vem viajar com a gente um dia. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar. Vem, vem, vem, vem. Vem comigo pra qualquer lugar. De norte a sul, não sei deixar pra lá. A gente estando junto, a gente vai viajar.